3170, solo 12, libere direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3 e atenta sinalizadores. Alfa Kilo para o pátio 3, tá, 31. Toque, boa noite. É o 3520 estabilizado na final, baixa pra mais. Tan 3520, boa noite. Livre pouso na pista no zero, vento 180 graus com 089. Pouso livre. Thank you. Confirma que é esse, portanto, 3520? 03. Graça. Leste Alfa Índia, boa noite. Livre decolagem na pistão no 7, vento 180 graus, 08 nós. Juliette Alfa Índia, decola 249, controle agora em 119.8, bom voo. 119.8, Alfa Índia, boa. Fernando Lembra Fofox, muito bom dia. Devideira nas crias pulou à frente, mais um minuto para decolagem. Lembra Fofox, aeronave que decolou, acabou de liberar o eixo, tem nível de decolagem da onda 7, 180 graus com 099. Lembra Alfa Fox, decolado 52, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 1198, grato, Alfa Fox. Alfa Salvador, 3520. Salvador, 3520. Salvador, Salvador, 3520. Prossiga, 3520. 3520, nível 190, Aracaju, a 3520 está autorizado, Aracaju, nível 190, decolando a 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Aracaju, Fuca, Jamo, Aracaju. Aciona 5110 e o controle 119.8. Você vai sair da Fuca, o que, Aracaju? Jamo, Fuca, Jamo, Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju, nível 90 autorizado, igual da 190 com curva esquerda, 5110, transição 119.8, continuando com 3520. 3520, correto, chegando pronto para o sinal. Salvador, muito bom dia, 35556, na final da 1-0, já visual. 35556, muito bom dia, continua a aproximação, reporte com trem baixo travado. Reportará baixar travado, 5556, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 109. Tem livre pouso, 5556, pista 0.